Muitos dizem que foi fissura, uma caminhada obscura. Não sei se foi por amor, se foi pelo ódio ou se foi por loucura. Foi um pouco de astúcia, sentimento e bravura, uma visão futura. E não adianta tortura. E o convívio com os adivinhos e os seus tons divinos. Ele foi visionário, foi solidário, foi o primário, foi humanitário, ele corre perigo. Procure e não ache os amigos. Vive na solidão, tá na escuridão, tá na transição, tá na Muitos dizem que foi loucura. Muitos dizem que foi amor à maior altura. O criador e a criatura. Prometeu e o fogo. Muitos dizem que foi loucura. Muitos dizem que foi amor à maior altura. O criador e a criatura. Prometeu e o fogo. E o molde foi dado, a obra está completa. Todo da terra, a meta era essa. E eu não sei se ele segue a profecia. O roubo do fogo sagrado foi certo na pontaria. Siga, siga, siga, siga. A luta é constante, então siga. Batalha de gigante, então siga. Não perca, se avante. O caminho é sufocante de intriga, delírios insuportantes. Então viva, sobreviva. Muitos dizem que foi loucura. Muitos dizem que foi.